Азу 4070 Libre LS, para Blue, estabilizado no loop estacionado. Tá, eu Libre LS, você pode estabilizar, para estabilizar o sistema de estado. A forma que tiver vai estar travada, depois de zero. Controle 3858, solo aos 59, frequência de solo 121, decima 1. 5810, baixado e travado, externo. Web 5810, vento 160 graus 049, autorizado pouso pistão no vento. Autorizado pouso pistão no zero, Web 5810. Vai que aproximação chame torre 1862, é do 4070. O 4070 passou do nada. Confirma o último chama a torre. O 4070 passou do nada, ele é. 4070 é porta no externo, já travado. Two two four line up and maintain. My line up and wait for runway 10. Object 5810, solo 02, livre pista pela direita, frequência do solo 121, decimal 1. Web 5810, na escuta da torre? Object 5810 na escuta da torre. Web 5810, livra a pista pela direita, frequência do solo 1, do 1, decimal 1. Passaredo 2224, vento 160 graus, 042, autorizado, decolar sino 0. Passaredo 2224. Salvador, 5810. 5810, solo 1, 2, 1, decimal 1. Azul 4070, vento 160 graus 049, autorizado pouso, pista 10. Autorizado pouso, 910, azul 4070. Passaredo 2224, decolado aos 04, controle 119, decimal 8. 119, decimal 8, passaredo 2224, boa noite. Salvador, passaredo 2224. Passaredo 2224, we're either going to take the park, climb at 9350, or Momo Depart. Climb at 9350, Momo Depart, passaredo 2224. No 885, mantém ponto esperado no 0. Ok. 0 na escuta? Web 58 no 0, na escuta da torre? No 885, ali mantém pistão 0. Oito no 0, na escuta do solo. 4070, solo ao 06, livra a pista pela direita, frequência do solo 121, decimal 1. Direita 219, solo azul 4070. Web 5810, na escuta da torre? Afirmo, na escuta. Web 5810, vai taxiar via Alfa, vai reportar antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, como que copia? Vai manter antes da taxiar Juliette, Web 5810. Mantém antes da Juliette, 5810. Web 5810, confirma a frequência do solo, 121, decimal 1? 21, bora na Juliette, 2477. Recebo o Webjet alto e claro. Crime não recebeu nenhuma das chamadas anteriores do sol? No 50 graus, 05 mais. Crime decolar, 0, boa noite. Salvador, passaredo de forte. Posso poder ir a flag direct to front position? Stand by one. altitude 224. Go ahead, sir. Clear flight direct through the intersection, but climb or streak flight level 310. Flight direct to Frati and streak flight level 310. Thank you. E não, não, nenhum momento nós recebemos a sua transmissão. É, Salvador, Gol 985, decola 1600 na Arbor. Gol 985, contato radar na decolagem, tudo mantendo 360, pé da Arbor. 360, Arbor, Gol 985. Salvador, boa noite. É o Luna 398, estamos livrando 200 para 150. Luna 398, assinando a identificação desse mantém 050, chega na Mari. Na Mari, 050. Passarido T-74, canal 600.1545, o campo 1685. Please, just again. 125.45, if unable 12685. 40070, sai do portão 101. 685. A minha identificação, desço para o 060, chegada a Mário. 1-6-1-3, autorizado a alhar e decolar pistão 0, viatura no 40 graus, 4 nós. Correção, meia dúzia de nós. 885, chame Recife em 1260, alterno 288. 260-1288, gol no 888. 398, desça para 12, funcionário corrigindo. Com 1014 no altímetro, desça para 2000, livre reto, não estabilizado no localizador, para 398. Gente, para 3000? 2000. 3000, informará de batizar. Gol 9084, desça para 3000, com 1014. Leão, pronto, cópia. Autorizado, chama 6201, 360 Galeão, apesulo 10. Decolagem no zero direita, da El Leda, por Leda Bridge, 119.8, 5164. Ah, é, 360, largo no meio ou no 3? Puxamos pronto, puxa acionamento 6201. Eu dei para o Natal, aguardando o corte. 62, cópia. Autorizado Natal 370, Pizulu 10. Decolagem pista no zero, esquerda, Pucas e Pá. 1198-5171. Mono 398. 398, complete a aproximação, agora para a torre 1862. 186, obrigado, boa noite. Afirmativo, está correto, pronto. Torre, boa noite. Tá o voo 1398. Tá na uma milha, duas milhas do Índia Serra, baixar trabalho. Voo 1398, continue a aproximação, guardando autorização para pouso, check frame. Aguarda. Quatro LS desce para 2000 em forma estabilizado no localizador. A polícia de LS está aqui para ver se está conectado o voo 90 aqui. Uno 398, vento 130 graus, 062 nós autorizado pouso, pistão no zero. Em livre pouso no zero, foi a 98.

984 na final, baixar travado. O 9084 continua a aproximação, guardando pista livre. Aguardando pista livre, o 9084. Gol 9084, vento 140 graus 079, autorizado pouso, pistão no zero. Autorizado pouso, pistão no zero, gol 9084.